Salve, mercenários intergalácticos que voltaram fudidos de guerras com comunistas e que têm uma casa na árvore. Aqui quem vos fala sou eu, o capitão e host dessa nave, Mr. Travis. Ao meu lado, capitaneando e singrando pelo espaço, ele, o nosso copiloto, Eldakir. E aí, galera? Só falo uma coisa, ainda vou ter uma casa na árvore. É isso aí, o tema de hoje é a árvore dos sonhos. Isso aí, ainda vou ter uma casa na árvore, pode gravar isso. Tá gravado. Este, então, é o nosso quarto episódio da Linha Nostromo. Como assim? Linha Nostromo? Sim, teremos novidades. Já está no compartimento da nossa nave, nossos novos formatos que vocês irão conhecer logo, logo. E para não perder a novidade, ou caso tenha alguma ideia, entre em contato conosco, dê sua opinião, o que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar. E lembre-se, mande a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, do que, Eldak? Dos seus peitinhos. É isso aí, mande a sua opinião através dos contatos. Vamos comigo, Eldak. Twitter. @ Nostromo Podcast. Facebook.com/ Nostromo Podcast. E-mail. Contato@ nostromopodcast.com.br. E nosso site www.nostromopodcast.com.br. Então vamos lá. Árvores dos Sonhos, ou The War, ou Sombras de Guerra, como foi chamado em Portugal, é um, aqui assim como Stargate, foi lançado em 94, ano do Romário, e conta a história de um veterano de guerra retornando para se adaptar com sua família. O filme é dirigido por John Avinetti, que não fez muita coisa como diretor de cinema, né, Mr. Travis? Não, ele fez muita coisa como diretor e produtor, mas pra TV. Pra TV, exatamente. Mas ele devia estar com o nome em alta naquela época, né? Por ter dirigido antes deste filme o queridíssimo filme Tomates Verdes Fritos, que foi repetido exaustivamente nas escolas de ensino médio. Exatamente. Filme esse que teve duas indicações ao Oscar, né? Exatamente. Muito bom, que vale um cast até, de repente. Vale um cast. Mas não, só teve indicação, porque não levou nada. Exatamente. Né? Levou nenhum prêmio. Mas ser indicado já é importante, né? Com certeza. Ele tem um nome no cinema bem grande como produtor, né, Mr. Chaves? Ele produziu aí desde aquele filme merda que tem o Al Pacino e o De Niro juntos, né, As Duas Faces da Lei, até o filme que eu acho mais foda do mundo dele, que é o Cisne Negro. É, o filme é do Darren Aronofsky, né? Aronofsky, será que ele é russo? Não, cara, pior que não. E o filme de hoje, né, o Árvore dos Sonhos, ele tem um elenco aí com uns caras bem conhecidos, né? A gente tem aí o Frodo, né, Eldak? Isso, o Elijah Wood, né, no papel de Stu. Temos também o Kevin Costner, que faz o Stephen, que é o pai do garoto Stu. Tem a Mary Winningham como Lois, a esposa de Kevin Costner, né? Tem a Lexi Randall, queridíssima, como Lydia, a irmã badass do Stu. Badass pra caralho essa menina. Essa, né, menina, ela é muito treta, cara, essa menina. Muito massa. Ela é muito treta mesmo. E o filme, cara, ele teve um orçamento aí de 34 milhões. Eu acho até pesado, né, pra você ver que quase não tem muita produção de locais, assim, muito bonito, elaborados, né, Mr. Travis? Cara, devia ser o Kevin Costner, que devia estar em alta, e o diretor também em alta deve ter pedido uma grana pra fazer o filme. Pode ser. Só que ele teve... Mas conseguiu lucrar ainda mesmo com isso. É, ele teve um lucro de 16 milhões de dólares, o que é... Tá bom, se pagou, sobrou uma grana. Ah, com certeza, cara. Mas eu acho que esse lucro ainda é na hype do último filme do diretor ainda. A galera foi pra ver ele seguindo a mesma linha. É, acredito que sim. O que é legal, né, Mr. Chaps, de falar aqui, eu acho, é o nome do filme traduzido aí, The War, pra português de Portugal, eu acho que é bem mais condizente do que o filme que a gente tem, o nome que a gente tem no Brasil, né? Com certeza, Sombras da Guerra é realmente o reflexo do que a gente vai ver no filme. Exatamente, aí, cara. Então, vamos pro filme? Vamos pro filme, pra não dar spoiler e estragar nosso episódio. Então, aqui a gente vai falar do filme agora, né? Onde a gente, no começo do filme, a gente vê uma árvore muito grande, bonita, né, Mr. Travis? Cheia de galhos e bifurcações ali. E linda pra caralho. Linda aquela árvore, cara. E de baixo pra cima é mostrado duas pessoas, um menino e uma menina, que serão os personagens principais da nossa história, né? Sim. Sobre ali na sequência, depois que mostra essa, faz esse giro com a câmera, a menina fala que ele chegou. Quem será que ele que chegou? E eles descem correndo ao som de Creedence, cara. Já introduz um som muito legal no filme, na verdade, né? Começou bem. E aí depois que eles descem da árvore, né, Mr. Chaves, a gente vê de longe uma estrada de chão com lavouras de milho dos dois lados e uma poeira subindo e um carro vindo em direção à câmera. Depois, depois que o carro cruza a câmera, corta pra dentro do carro, né? Sim. Tá lá a Lídia dirigindo no meio do mato, né? No meio de menor, dirigindo. Não, cara, gente, pra quem morou, quem cresceu, conheceu Vila Rural, sabe que não tem nenhum problema em menor dirigir carro. Nenhum. Até hoje, não. Se for no meio rural, acho que ainda é normal disso acontecer, né, Mr. Travis? Ah, ainda acha, cara. É normal ser em uma cidade pequena e ver um cara andando no centro da cidade de moto sem capacete. No Paraguai? Não, aqui no Paraná mesmo. Vem que o Paraná é Rússia brasileira, né? Então não conta. Não conta. E depois que ele mostra a imagem dentro do carro, né, Mr. Travis, ele começa a mostrar ali o Stu sentado mais no canto do banco, olhando pela janela, e uma frase que seria a voz da... Uma voz que seria a de Lídia dizendo... Meu nome é Lídia Simons. Eu tenho 12 anos. E estas são as minhas memórias. Não posso contar muito sobre mim nem minha vida sem falar sobre o meu irmão primeiro, o Stu. Ele passou a primavera inteira meio quieto. Acho que porque uns meses antes nosso pai saiu para procurar trabalho e não voltou. Não era a primeira vez que o papai nos deixava. Depois que ele voltou do Vietnã, as coisas meio que saíram do eixo. Juliette, não incorporada. A mamãe tinha dois empregos só para equilibrar o orçamento. E ainda éramos tão pobres quanto todo mundo em Juliette, Mississippi. Mas aquela manhã de junho de 1970 foi diferente. Todas as flores desabrocharam. E junto com a cor e o doce cheiro do verão, nosso pai voltava para casa. Após parar o carro, Lídia olha seu pai ao fundo e diz que ele parecia só. É, tava sentado sozinho ali, né, nos destroços, e pensando. Ele tava olhando, acho que a lareira da casa, alguma coisa assim, né, Mr. Travis? Sim. E ela fala, né, que ele parecia só mais do que qualquer outra pessoa que ela já tinha visto. E que a guerra do Vietnã havia destruído a família dela. Ela tenta justificar ali pro Stu que é por isso que talvez ele não consiga arrumar um emprego e também tenha ficado tanto tempo longe de casa. Sim, é, esse perder a casa, tudo isso que o pai deles passaram, né, o Stephen, acaba, acho que por conta da idade, a gente vê um pouco da reflexão dos filhos ali. O Stu, ele retruca, né, fala, não, foi os cupins que demoliram a casa, né, não foi a guerra, não tem nada a ver com a guerra, né. E ela, como um pouco mais velha, teve essa percepção do pai indo pra fora, passando por tudo que a família passou ali, o sofrimento que o pai ausente causou pra eles. E o moleque não, o moleque só tava na expectativa do pai de volta, né? Exatamente, parece que... fica evidente, na verdade, que a Lídia sabia do que tava acontecendo com informações que provavelmente a mãe dela estaria passando, e o Stu naquela visão inocente ainda, né, Mr. Travis? Que tava tudo normal e que tinha sido o bicho que tinha destruído, no caso, o cupim, mas... Não, na verdade é isso que você falou mesmo, é reflexo de todo o contexto ali de ele ter ido pra guerra, falta de grana e tudo que vem em consequência é isso, né, Mr. Travis? Exato, é. Fica bem claro ali, cara, que de fato o nome original condiz com a realidade. O nome do filme é The War, né? A guerra ali é um dos personagens do filme, ela tá sempre presente. O pai ausente durante todo o período, o pai força a mãe a ficar sozinha com as crianças, tem que trabalhar, ele volta ali meio zoado, não consegue realmente trabalho fixo, sempre pulando de galho em galho. E acho que isso vai causando nele uma depressão ali, ele vai ficando isolado, né? Cada vez mais precisa ainda daquele momento de descompressão da guerra, né? Exato, e você vê que o Stu, ele não quer, parece que, aceitar o mundo ali do jeito que tá se apresentando pra eles, né? O Stu, ele tá mais cético, assim, com aquela visão de criança mesmo. E depois disso, Mr. Travis, o Stu se despede da irmã ali, da Lídia, né? Dizendo que ia descer do carro e ele ainda sacaneia ela falando, não vai ser presa, hein? Então... Pois é, né, cara? Badass, né? Já fazia cagada já. Reforçando mesmo. Aquilo que você falou. Badass total. A menina é muito... Badass total. É muito foda essa menina, cara. E enquanto o Stu tá... Depois que ele desce do carro, ele vai ajudar seu pai ali com algumas coisas e tal, né? E a gente ouve eles conversando ali. Nossa, aqui passamos várias aventuras e tal. A Lídia fica só observando, relembrando da casa sendo demolida. Uma imagem triste, na verdade, né? É uma imagem triste, mas curiosa, né? Porque parece a primeira coisa que cai da casa no flashback dela é a lareira. E quando o pai dela tá sentado, a única coisa que tá em pé é a lareira, né? Verdade, a lareira, ela tá ali de pezinha. Ela voltou. Ela... Lareira maldita. Lareira maldita. Ah, de repente ela não quebrou, eles deixaram de pé pra ficar tipo um mártir ali, né? Pode ser, talvez eles subiram a lareira, foi... O Kevin Costner tava meio zoado porque ele tava voltando do campo dos sonhos, né? Se você construir, eles virão. Ele construiu a lareira pra ver se a família voltava. O Kevin Costner sempre com um filme de mensagem de esperança, né? Sempre. O Kevin Costner é o Kevin Costner. E depois eles partem dali já pra casa onde eles moram atualmente, que parece ser mais um quadrado de madeira. É, parece um trailer, né, cara? Um trailer de tijolo, né? Exatamente, um lugar bem, bem estranho, né? E, pela, e ali a imagem mostra de manhãzinha já a mãe do Stu fazendo o cafezinho da manhã e tal, só que ela parece bem desastrada, ela acaba queimando tudo, né, Mr. Travis? Os pães, os ovos ali, e ela fala, ah, vai, Stu, vai chamar seu pai. E aí ele entra no quarto e depara com o pai deitado na cama, todo suado e cheio de cicatriz pelo corpo, né? Uma imagem assim, pra uma criança deve ser bem traumático, né, você ver seu pai ali todo cheio de cicatriz. Não deve ser uma imagem legal pra uma criança. Tinha uma cicatriz na barriga, parecia que um tubarão tinha mordido ele ali. Exatamente, né? Um negócio feio, né? Aí ele vai acordar o velho, né? É, ele vai acordar. Papai! Ele vai acordar da pior forma possível, a forma que eu mais odeio, que você fica chacoalhando, encostando em mim. Puta, cara. E o velho tendo um pesadelo louco, né? Ah! Pega o Stu e fala, vou te matar! É, só que não, né? Quase que enforca o moleque, né? É, ainda bem que ele não é filho do Wolverine, né? Senão tinha morrido ali na hora. Ou do Edward, mão de tesoura. Exato. É, até acho curioso nessa cena aí, nessa sequência, que aparece a mãe dele queimando tudo ali, tudo. Parece que ela cozinha mal, cara. E não faz sentido algum pro filme falar que a mãe dele cozinha mal, né? Não é nem engraçado. Tipo, Máquina Mortífera tem a mulher do Murtog lá que cozinha mal pra caralho, mas é de propósito. É zoeira do filme aquilo. É, e outra coisa, ela trabalha numa lanchonete, né? Será que ela é tão ruim assim, cara? É. Ou será que era só o estresse que tinha causado nela que acabou que nem as tarefas normais dentro de casa ela tava conseguindo dar conta mais? É, pode ser também. É uma coisa pode que ser, né? A volta do marido ali, depois de tudo aquele período de guerra, ausência, né? Deve ser uma coisa que também deve ser estranho. É um cara novo chegando em casa, né? É, e eles vão e conseguem tomar o café ali, né? É, mas por mais que esteja ruim queimado, eles tomam, né? É, o engraçado, Mr. Chaves, que o pai ali, o Steven parece ser um cara legal, né? Porque ele já acorda fazendo brincadeira, ele senta na mesa ali, a menina... Aí a mãe serve o café da manhã, ela fala assim, ah, eu lutei por essa salsicha, eu imagino que ela seja a última salsicha, eu briguei com um índio pra conseguir... Viagem muito doida dela, né? É, ela usa drogas, essa menina, certeza que ela usa drogas. Nos anos 70 ainda, né? Era fácil, né? Era fácil. E ainda o pai pede pro Stu fazer uma oração ali antes de eles começarem a comer. Então assim, você vê que ele tá tentando, como pai, interagir com os filhos. Tá tentando fazer aquele lugar ali, daquilo ali uma família, né, Mr. Travis? É, ele ama os filhos dele, né? Exatamente. Então ele tá sempre ali tentando trazer os filhos de volta. Ele sabe que esse elo tá partido ali. Que ele tem a filha um pouco mais distante, que o Stu tá um pouco... Tá tentando... Que é o pai do lado, só que ele não é o mesmo pai de antes. Então ele tenta fazer umas brincadeiras ali pra se aproximarem mesmo. Exatamente. É aquela típica coisa que você faz quando você quer se aproximar de alguém que você gosta, que por algum motivo ou outro você tá com a relação estremecida, né? Você vai com brincadeirinha, você tenta agradar a pessoa com aquilo que ela gosta. Então é... Ele tá se esforçando, Mr. Chaves. Ele tá se esforçando pra ser um cara legal. E depois... Também acredito. É, e depois disso você vê que ele sai com o Stu e a imagem mostra dentro de um bar, parece, um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa desse tipo. E um pirralhinho local ali, o Lester Luckett, chega e empurra o Stu. Cara, aquele empurrão de costas, assim, que você... Quando você tá na piscina, seu amigo te empurra e parece que vai quebrar o pescoço. Sim. E o Stu tava lendo o jornal ali, levanta rapidamente e acerta um... Puta, cara, ele acertou um cruzado de direita. A lá Mike... Lindo, né, cara? Lindo, lindo. Cara, se ele fizesse isso quando ele era o Frodo, o filme tinha acabado muito mais rápido, muito... velho. Nossa, imagina, ia ter aquela maratona de Senhor dos Anéis que a gente passou. É, ele ia ter queimado o anel muito antes do final do filme. E nisso, rapidamente, o pai do Stu, o Stephen, ele vai ali e repreende, né? Separa os dois, pergunta se o Lester tá legal, se tá tudo bem com ele. Ele abana com a cabeça que sim, né? Ele toca o menino, fala, ah, sai daqui e tal. E ele pega e leva o Stu pra fora e pergunta por que que tava fazendo aquilo, o que que tava acontecendo, né? Por que que eles estavam se estranhando. E aí o Stu acaba dizendo que é por causa de uma treta, né? Que a Lydia... Acabou treta de colégio, né? Treta de colégio, exatamente. A Lydia acabou batendo no moleque, arrancou um dente dele, beresta total, menina. A gente vai merece pra caralho. Demais. É, essa menina aí, velho, parece essa molecada aí criada na varanda e soltando pipa na varanda da avó com leite com pera e Nutella. Se espelha nessa menina aí, molecada. Não tem problema nenhum se espelhar numa menina, que ela é muito mais foda que a maioria dos moleques tem hoje em dia, véio. Com certeza. Eu acho que ela é um exemplo pra ser seguido, porque essa molecada tá muito bunda mole hoje, né? Muito bunda mole, velho. E aí, o Stu acaba dizendo, Mr. Travis, que aquilo ali tudo tinha acontecido, então, como eu disse anteriormente, por conta das brigas da escola, que ela dedurou o Stu que tava colando e tal, e o pai acaba tentando se aproximar mais uma vez do filho, né? Conversando, uhum. tal, falando que não deveria fazer aquilo lá. Só que ele quer fazer uma revelação, né, Mr. Travis? É, ele quer falar que ele voltou da guerra já há um tempo, mas não tava ali presente por algum motivo bem específico, né? Exatamente, ele não tava por um motivo ali que é um motivo até que, vamos dizer, justo pra quem volta da guerra, Mr. Travis. Claro, aquela questão da descompressão que ele precisava, né, que a gente tava falando. Exatamente, ele fala ali que tava, por fim, né, num hospital internado pra fazer uma recuperação, já que tinha arrumado até 3 trabalhos depois da guerra e tinha perdido todos por conta de sonhos, que aquele, de repente, seja aquele. É aquele sonho que ele tava tendo quando o Stu foi acordar ele em casa, né? Cara, será que ele dormia no trabalho, por isso que ele perdeu o emprego, ou será que ele não dormia só? É porque ele foi mandado embora dos 3 empregos por causa dos sonhos, mas como é que os patrões sabiam dos sonhos deles, né? É. Será que ele tava dormindo com o patrão? É, de repente ele trabalhava com uma empresa de colchão e fazia test drive. Pode ser, ele vai mexer. E depois que o Stephen conta pro Stu toda essa história, eles meio que se abraçam ali, né, comovido ali por conta de toda aquela situação, e o pai acaba falando, ah, vamos lá pra dentro, vamos tomar um café e comer uns bolinhos. Sim. Ele fala donuts, né, mas a tradução do filme é bolinho. É, não pode ter, né, não entendo se... É, não pode falar donuts, né. Ninguém sabe o que é donuts. Vão tomar um refrigerante, que eu falo assim, eu quero uma coca, não, vamos tomar um refrigerante. É, e aí dentro lá já do restaurante ali do, sei lá, do bar, da lanchonete, o Stu pergunta pro pai, né, o que você está sonhando, papai? E ele vai contar que é sobre o seu melhor amigo, Dodge, que eles estavam numa vila no oeste de Kaesong, lá no Vietnã, e aí mostra toda aquela cena, né, Mr. Chaps, que é a primeira vez que é introduzida cenas de guerra no filme. Sim. O que não tem nada de Vietnã, aquela selva ali, né? Vamos ser bem honestos. Eles estão no meio de uma plantação de eucalipto e falaram que era no Vietnã. É, eles só tiveram o trabalho de fazer umas trincheiras ali, né? Só cavaram um buraquinho ali de boa. É, exatamente. Mas daí ele no meio da história, tava lá contando, aparece realmente eles lutando, tudo. Só que o Stu perde atenção porque tem um gordinho fazendo gordice do lado de fora, né? Gordo fazendo gordice, né? O moleque tá esfregando o nariz, batendo. Parece o gordinho dos Goonies. Parece o gordo dos Goonies, né? Que ele fica ali no vidro da lanchonete fazendo palhaçada. E cantando aí ele, musiquinha. É, ele. E o Stu, mas o Stu não quer dar atenção, ele quer saber mais sobre a história, o que tinha acontecido com o Dodge, né? Que era o amigo dele. Ele fala, não, filho, vai lá brincar, depois uma outra hora a gente conversa, aí eu te conto essa história. É, o Stu tá tentando interagir com o pai, né? Mas o pai, ele vê que ele não pode segurar o moleque, né? Pra jogar esse peso logo na cara do moleque. Fala, não, vai lá brincar, que depois a gente continua, que eu vou tentar aqui ficar e procurar um outro emprego. É, exatamente, ele pega o jornal ali, né, a cena corta, ele pega um jornalzinho e tá ali fazendo uns rabiscos no jornal pra arrumar um novo emprego realmente, né? Exato, e o Stu vai brincar, o pai procurando emprego e a gente vai pro outro lado do filme, né? Do outro lado da história, quem que a gente tem? A Lydia e as amigas dela brincando junto com os Lipniks. Os Lipniks. Elas estão ali no ferro velho da família Lipnik, né, Mr. Travis? Pra roubar alguns materiais pra construir aquela casa que eles estavam planejando. Enquanto o seu irmão Stu e mais 2 amigos, que é o gordinho, mais um que é introduzido ali na sequência, é mostrado em outro local. Esse local, qual local que é? É a pedreira. Aonde a pedreira inundada, né? Inundada, exatamente. Oi, que lugar bonito aquele lá, hein, Mr. Travis? Bonito, cara, mas deve ser cheio de mercúrio ali, cara. Você pulou naquela água, vira 4 tumores, já sai na hora no braço. Os moleques saem mais feio que o moço do armário. Sai mais feio que o moço do armário. E é legal que mostra, né, o Leo saltando com a bicicleta, né, ele desce uma rampa e pula dentro da parte inundada da mina, da pedreira, enquanto o Arlos, que é o outro irmão, tá segurando uma corda e pula. E os moleques falam assim, eles estão brincando de suicídio. Ele fala, eles são loucos, eles estão brincando de suicídio. E nisso aparece a irmã mais nova ali, a única irmã parece que é, né, dos Lipniks. Uhum. E pergunta pra ele, vocês estão falando mal da minha família? Invadiu minha propriedade, né? Seus intrusos. Aí ela, cara, ela grita pros irmãos, né? É. Esses Slipknot, eles são muito estereotipados, né, cara? A gente vê, eles são o clássico do redneck americano, né? Usando macacão jeans, fala tudo errado, mora num ferro velho, o pai anda com escopeta. Se marcar ali, cara, o pai era do pai só de um casalzinho de filho ali, o resto foi cruzando um com o outro ali e foi nascendo. Foi agregando, né? Exatamente, foi agregando e falou assim, não, deve ser meu filho. É, e é engraçado que depois que ela chama os irmãos dela, né, o Leo e o Arliss, eles chegam correndo ali, mandam não deixar escapar e acaba rolando uma treta ali, né? Sim. Eles pedem, ah, se vocês conseguirem rimar alguma coisa aí, uma frase, a gente libera vocês. E a Ula pega e fala assim, ah, sei lá o que, com peteca. E eles não conseguem rimar bosta nenhuma. Não, não consegue, cara. É, essa questão do desafio é bem legal, né? Porque eles não resolviam tudo na porrada, né? Eles iam pra desafio sempre, né? É, primeira opção é desafio. Se não resolver a situação, parte pra porrada. Porrada, né? Igual de Didi. Porrada! Porrada! E você vê que enquanto um dos irmãos mais velhos tá apertando o gordinho ali, amigo do Stu, o Stu pega e diz, por que que você não encara alguém do seu tamanho? Solte ele. E aí... O Stu é valentão, né? É, o Stu é valentão, exatamente. E aí acaba que ele, o Stu brigando com aquele... aquele moleque tem uma cara de pilantrinha, né? Que briga com o psicopata, Stu. Velho. Aquele moleque é um psicopata, cara. Cara, se ele fosse um cidadão comum, ele já tinha matado uns 8 e se suicidado com 17 anos. Fácil, cara. Fácil. Se pá, no futuro tem... Era ele que tava entrando em colégio e atirando. Pode ser, pode ser. Acho que não, que ele não devia estudar, cara. É, ainda mais naquele lugar que ele tava, a escola mais próxima devia ser muito longe, né? Exato, cara. E começa a treta ali e eles são interrompidos por um senhor ali, né? É, um senhor, parece que é um zelador ali, ou um caseiro da outra propriedade ao lado. Eu acho, cara, que esse cara aí que interrompeu eles é parte do contexto do que tava acontecendo na sociedade americana ali. Era um senhor negro, com um aspecto mais de velho, mas bem surrado, ele era amputado de um braço. E eu acho que ele era tipo o pai do Frodo ali, né? Que era um cara que voltou da guerra e tava tentando querer se afirmar e não conseguia alguma coisa ali. É, pode ser. De repente ele realmente tá de... Ele tá de caseiro, numa propriedade de alguma coisa, que seria um subtrabalho, né? Não desmerecendo o trabalho em si. Mas você vê que ele tá ali beirando alguma coisa que não é muito digno, vamos dizer assim. E ele acaba, pare com essa bagunça, sai daqui antes que eu chame os tiras. E aí o Arliss e o Leo acabam soltando os moleques e falam que a próxima vez que eles aparecerem ali, eles sairiam dali de ambulância. Olha que perigo, né? É, os caras acham que são badass, é que eles não conheceram a Lydia ainda, né? Não conheceram a Lydia, cara. Exatamente. Então aí os Slipknot dão um aviso, né? Se voltarem aqui, irão embora de ambulância. E corta aí pro outro canto, né, as duas amigas da Lydia, né? A Evaldine, que é a magrinha, e a Amber, que é a gordinha, né? Dançando e cantando alegremente, fumando um cigarrinho, né? Fumando caretinha. Claro, por que não? Nessa idade aí, todo mundo podia fumar, né? Anos 80, porra? Exatamente, anos 70, na verdade. Anos 70, cigarro não fazia mal nos anos 70. Não fazia mal, e quem tava fumando? A badass da Lydia. Claro, a Lydia. Tava lá com cigarrão, tipo Sarah Connor fumando um cigarro. É, exatamente, cara. E após uma dancinha ali, outra dancinha lá, as amiguinhas ali conversando, tá uma magrelinha... Pede pra Lydia, né, pra dar um trago naquele cigarro, e a Lydia diz que não, você que arrume seus próprios cigarros. Justo. É, justo, né, cara? Pô, coisa chata serrar cigarro dos outros, né? E aí a magrelinha moreninha dá uma esculachada na Lydia e ela acaba oferecendo um trago, né? Uhum. Só que na sequência... Só que ela dá um trago bruto, né? Ela dá um trago bruto, exatamente, parecia um nós fumando arguile. E aí ela pede de volta o cigarro, dizendo, dá aqui meu cigarro, sua crioula. Cara, nisso, na hora, a menininha ali, ela fica puta da cara, né? Fez merda, né? Me dá meu cigarro aí, neguinha, me dá logo. Espera aí, o que foi que você disse, hein? Dá o meu cigarro, o que foi? Você sabe o que foi, é melhor desaparecer da minha frente. Ué, você chama suas amigas assim. Como eu chamo as minhas amigas, não é da sua conta. Fez merda, exatamente. Ela repreendeu a Lydia, perguntando como é que ela tinha chamado. Ela fica meio encabulada. Ah, mas você trata assim as suas amigas. Ela fala assim, como eu trato minhas amigas, não é de seu respeito. Não sei o quê. Ela dá aquela escovada na Lydia. Você vê ali aquela questão racial mesmo, bem implícita na cena, né? E por fim ela acaba pedindo o anel de volta, né? Aquele anel da emoção. É, exatamente isso, cara. Pra Lydia não faz sentido isso, né? Porque ela não tem esse preconceito formado com ela, tanto que as duas melhores amigas dela são negras, né? E ela vê uma outra chamando de crioula, pra ela é normal isso, né? Ela acaba se tornando normal por conta do dia a dia delas ali juntas, né? É, acho que ela não ia entender tão cedo aí, né? É, cara, e aí de novo corta a cena pra um outro lugar, mostrando o Stu com seus amigos chegando na árvore. Quem já tava ali? A Lídia e as duas amigas dela. Com alguns, claro, com alguns materiais. E eles ficam putos, né? Ele fala, não, eu cheguei primeiro, essa árvore é minha, eu que achei ela e tal. E eles resolvem como, Mr. Travis? Novamente numa disputa, né? Vamos fazer uma disputa de corrida. Quem que é o dono da árvore? É, cara, eu acho que isso aí é simplesmente pra mostrar a inocência das crianças, né? Que eles não iam pra porrada, não iam brigar com isso. Eles iam fazer uma disputa, ah, vamos fazer uma rima, vamos fazer uma corrida. Quem ganhar, leva, né? Exatamente, era a forma de se resolver as coisas, na verdade, ali, né? É o contraponto do pai fudido da guerra com as crianças na inocência, né? Correto, com certeza. E após resolver a situação ali, né, acho que a Lídia acaba ganhando na corrida, né? E mostra... Eu acho que empata ali, na verdade, a corrida, né? Mas como é que pode empatar, né, cara? Quem que julga? É. Quem tava correndo, né? Quem tava correndo, será? Mas eu não ia querer perder pra minha irmã, nunca. Exatamente por isso que eles não aceitam quem ganhou, e vão pra discutir com o pai, né? O pai que vai decidir quem que vai ser o mandatório do local, né? Exatamente. Eles vão pra casa do Stu, né? E ali na casa a gente vê que tá o... Ah, é engraçado até lembrar, Mr. Chaps, que todos chegam na casa correndo e a gente vê a Amber, a gordinha, por último. Ei, me esperem! E mostra ela correndo toda desengonçada, parece que eles elefantes na savana, correndo. Gordinho não corre, velho, não adianta. Gordinho não corre, velho. Falo isso por experiência própria. Ai, ai. E dentro da casa ali, né, Mr. Chaps, a Evaldine acaba acendendo um cigarro e o pai fica puto, né? Cara, na moral, velho, essa menina acendendo cigarro é muito foda, porque ela faz tipo aqueles inimigos do pica-pau, ela pega o fósforo e risca no queixo, né? Pá! E começa a fumar de boa, né? De boa, ele vai lá e repreende ela e arranca o cigarro da mão dela, né? Não, arranca nada, ele deixa ela fumar. Ah, é verdade, cara, ele deixa ela fumar. É. Era normal. É, anos 70, velho, pode fumar. Ele se preocupa com outra coisa. A menina fumando, foda-se. Cara, como é que pode deixar fumar, né? A criança fumando. Não, e na casa dele, dentro da sala ali, ele comendo, a menina senta, acende um cigarro, ele de boa. Só tem o quê? Tem 8 anos? Ah, não tem, já pode fumar já. Tá, você já pode dirigir, por que não pode fumar? Por que não pode? Exatamente. E depois ali, eles estão tentando mediar a situação, né, Mr. Travis? E não chega no consenso e a mãe da Lídia e do Stu fala, ah, vou estender a roupa, alguém vem me ajudar? E as duas amigas da Lídia somem, né? Bye, Miss Simons! E vaza, cara. Quem que quer ajudar alguém a fazer alguma coisa, né? Essas meninas são muito folgadas. São folgadas demais. Cara, é legal que o pai pergunta pro Stu ali o que que tava acontecendo e tal, por que que ele tava com a boca arrebentada, né? Já que ele tinha brigado na pedreira com os Lipniks. E o Stu acaba dizendo que teve um desentendimento e tal, que acabou brigando, né? E aí diz que tomou um soco na boca e fala, mas de quem? Aí o Stu fala, foi dos Lipniks. Aí o pai olha com aquela cara bem sádica, né? E fala assim, ao que me parece, não foram os Lipniks. Seriam, talvez, os Lipkicks. Sim. Os Lipatadas. Os chutes, Lipatadas. E o Stu putinho, ele ficou putinho, né? E ele pega e diz, não, são os Lipdicks. Ou, na tradução brasileira, Liputos. quando esses moleques ficam velhos, mas eu acho que eles vão sair pra farra e pegar as meninas e falar assim, my name is Lipdick. combina, seria legal. Seria legal. Mas pra acalmar a raiva ali, né, Mr. Travis, o Stephen acaba dizendo pro Stu que ele arrumou um novo emprego. E que ele acaba realmente deixando o menino contente, ele pergunta onde que era esse emprego, ele fala, não, arrumei um emprego de zelador numa antiga escola. E ele fala, ah, que legal, né, pai? E acho que isso acaba acalmando. O Stu estudava, né? É, exato. Esse é o único que tinha na região mesmo. É, não devia ter muita escola naquele local, né? E o Stu, ao contrário, não devia ficar feliz, né? Porque ia ser mais um motivo de bullying pra zoar ele, né? É, exatamente. O Stu, ele é meio nervosinho também, né? É, ele tem a chama dentro, igual o pai dele tem. É, e o Mr. Travis, é legal, cara, que depois dessa conversa aí, a Lídia tinha pedido pra deixar pentear o pai, né? E sim. Pra fazer uma trança ou algo do tipo assim. E quando eles estavam fazendo ali aquele trabalho no cabelo e tal, a Lídia tava falando com o pai, fala assim, pai, por que que você não se aproxima mais da mãe? O que que tá acontecendo? Ela sente sua falta. E ele pega... Essa menina aí, velho, essa menina já tava no rolê fazia muito tempo. Já, assim, vai lá, dá uma sapecada que a velha tá carente. É, a menina é muito ligeira, né, cara? Pro tamanho Sim. dela, assim, pra idade dela. Ela é muito à frente do tempo dela. É. E aí ele fala, não, eu vou levar em consideração o que você tá falando. É, a mãe sente sua falta e tal. Você, desde que chegou aqui, não faz um carinho na mãe, não pega na mão dela. E parece que funciona o conselho, né? É, dá certo, né? Sai da cena, o pai vai pra cima da mulher, chama pra dançar, né? Dá aquela coxada. E pau! Dá aquela coxada, né? Dá aquela coxada, né? Aí ele pergunta, ah, você não quer dançar uma música comigo e tal? Ela fala assim, ah, eu tô esperando isso desde que você retornou e tal. Cara, é legalzinha a cena, porque é, a Lídia tá ajudando também, né? Na verdade, os pais... A família tá voltando, né? A família tá se reconciliando tudo novamente. Exatamente, tá aproximando a família. A Lídia tá, além de ser... uma badass total, fumar, bater, arrancar dente da molecada, ela ainda tem um lado sentimental que ela... Ela era romântica ainda. Ela é romântica, exatamente. Ela consegue observar esses pontos aí, né? Pelo perfil dela, acho que durou até os 12 anos essa romântica dela. Pra época também, né? Pra época também. É, exato. Depois disso, Mr. Travis, os três amigos ali, o Stu, mas seus dois coleguinhas, estão na casa ali da árvore, construindo e tal, mas nem tudo tá indo bem naquele local, né? Sim, cara, todo mundo construindo, mas é todo mundo tem que trabalhar, né? Exatamente, já que o pai do Stu falou que eles teriam que fazer turnos, os meninos trabalhariam até meio dia e meio, e depois entregariam pras meninas, o gordinho, amigo do Stu, e a Amber estão se estranhando, chamando uma de gordo, e é engraçado que a Amber fala assim, eu sou gorda, mas posso emagrecer, e você que é feio. Sim, clássico xingamento, né? Cara, mas é muito característico isso, porque todo mundo tá trabalhando, e quem que não tá? Os gordinhos. Tá dando miguezinho, exatamente. Tá dando milhão. Exatamente. Não, eu tô levando essa madeira aqui pra esse canto aqui. E aí eles acabam brigando tal de novo. E as meninas falam assim: mas vocês podem ir embora, que conforme seu pai falou, é meio de mês, vocês podem vazar. E os amigos do Stu ficam brabinhos, né? Como Sim. assim? Isso aqui é o nosso forte, por que, que a gente tem que ir embora? E eles acabam abandonando o Stu, né, Mr. Travis? Cara, as meninas é muito sacana, né? Porque assim, meio dia e meio era delas, né? Mas elas estavam lá desde cedo, né? Exatamente, é bem pilantrinha as meninas. Bem pilantrinha. E aí eles ficam ali naquela confusão e tal, e eles de novo resolvem fazer um desafio. E esse desafio consistia no quê? Quem perdesse seria o, entre aspas, escravo do time que ganhou. E... É, ia terminar de construir. Exatamente, né? A ideia era terminar de construir. E o Stu desafia a irmã dele e as meninas ali a fazer o quê? A arrumar três objetos. Esses objetos eram uma piscina, um fogão e uma cadeira de balanço. E elas aceitam. É claro que a Lídia já estava bem mal intencionada desde o começo para poder resolver essa situação. Ela já sabia onde que ia pegar Exatamente, tudo. Exatamente, porque desde o começo ela já tá na pilantragem, né? É, e elas vão buscar isso tudo aonde, Odai? No ferro velho dos Lipniks. Lógico, onde que tem tudo na cidade. No onde ferro tá velho. Tudo ali. E é engraçado que depois elas estão dentro do ferro velho, Mr. Travis, e andando ali, conversando e tal, e de repente cai uma placa, que devia ser um capô de algum carro antigo, velho, né? Uhum. E sai um dos menininhos ali, o Billy Lipnik. E ele sai correndo, gritando e tal, e as meninas correm atrás dele pra ele não gritar. Quando elas alcançam, elas falam assim, ó, eu pago 10 centavos pelo seu silêncio, pra cada viagem que a gente fizer. E o Billy, coitado, acaba aceitando, porque a gente vê que o Billy ali é um molequinho meio que largado, os irmãos não ligam pra ele. É, o Billy ele parece ali que ele é meio lesadinho, né, cara? É, ele parece ser filho, tipo assim, de irmão com irmã, né? Exato, ressaltando a teoria do redneck, né? Relação consanguínea aí, entre primo, irmão, talvez um gambá, vai saber, né, cara? Redneck, não dá pra saber, pô. Exatamente. Não dá pra saber. Só que ele sabia contar, né? Porque 10 centos fez a diferença pra ele. Imagina 10 centos naquela época também. Não devia ser pouca coisa, cara. Claro que não. E o engraçado, né, Mr. Chaps, que as meninas ali estão ali pegando algumas coisas e tal, né? No ferro velho. Uhum. E do outro lado da história, o que tá acontecendo? O Stu e seus amigos estão brincando. Eles, cara, é legal que eles estão no alto de uma pedreira, assim, de uma rocha muito gigante. E lá em cima tem um carrinho montado ali com roda de caminhão ou de trator, sei lá o que que lá. E ele... É tipo uma carriola, na real, né? É o que a galera usava pra arar ali, que eles usam pra se divertir. E eles montam, né, naquilo ali e descem, né, ladeira abaixo, e cai dentro de um rio. Só que lá em cima, de onde eles desceram, eles veem os Lipniks chegando, e eles acabam resolvendo fazer uma armadilha, porque do lado da lagoa tinha um... Como é que pode... Um curtume, né? É, seria tipo um poço ali, onde jogava dejeto, sei lá, tipo um esgoto da região ali. E eles fazem um desvio pra derrubar os moleques lá, sobe com os carrinhos, com o carrinho lá no alto daquela rocha e desafiam. É, não sei o que, vocês estão na minha área. Não, esse lugar é meu, tal, daqui esse carrinho. E sobe o Leo, os dois irmãos mais velhos, né? A menina e aquele moleque com cara de bandido, de psicopata, e descem, cara. E é engraçado que eles caem dentro do poço, Toxiendro, é o nome que eles chamam lá, o produto fedorento. E os moleques caem na risada, né, Mr. Travis? É, os agrotóxicos ali já matou três ali, né? No futuro já. Futuro próximo eles já mataram três. É, e é legal, cara, que daí eles ficam bravos e tal, e enquanto isso o Stu tá dando risada e eles partem embora, né? Vai ficar lá pra quê, né? Vai esperar os caras saírem pra pegar eles? É, de jeito nenhum, né? E aí eles partem, Mr. Travis, pra árvore, cara. Na hora que eles chegam na árvore, tá as três meninas lindonas, com a piscinona caída num canto, fogão no outro, e as meninas balangando na cadeira de balanço. Ei, conseguimos! Fogão, piscina e cadeira de balanço. Cara, eles tiram onda nos moleques, né? Lógico, os moleques acharam que elas não iam conseguir. Também, cara, era uma tarefa difícil se for pensar pro lado, vamos dizer assim, coeso da coisa. Sim, cara. Onde que elas iam conseguir uma piscina, velho? De fibra ainda. De fibra. O que tinha no ferro velho uma piscina? Não tem nada de ferro. Nada de ferro, exatamente. É, mas esse ferro velho aí, a própria Lydia, ela comenta. Quando eles entram no ferro velho, ela fala assim, ó, aqui tem todos os pedaços da minha casa antiga. Eles roubaram tudo. Tipo, tudo que o cara via, ele pegava. Ele era um acumulador, né? Ele não tinha um ferro velho. É, cara, é bem isso daí. Mostra que, na verdade, os Lupinic eram, vamos dizer assim, ladrões que tinham roubado tudo que era da casa deles e, de repente, de outros locais também, né? É, pega tudo que tem ali, exatamente, deles. Exatamente. Né? Achou no chão, não tem ninguém vendo. É meu. Tchau. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Exatamente. Pô, mas é sua casa demolida, né, cara? Você não perdeu. Cara, e a noite ali mostra, né, Mr. Travis, que as crianças já estão em casa e tal, e o pai do Stu e da Lydia ali acaba dando a notícia meio triste, né? É, ele, de novo, ele acabou perdendo emprego. Exatamente, né? Ele acabava de perder o emprego novamente e ele disse que não sabe como, mas eles tinham descoberto que ele tinha feito uma passagem por um hospício. Naquela época, né, cara, se eles contrataram sem consultar o histórico do cara, como é que eles tinham informação de um local talvez distante ali que ele teria ficado? É, pois é, cara, mas assim, ele é dispensado ali por ter que conviver com crianças, claro, uma escola, e ele ficou no hospício, então ele não poderia por lei do governo. Nada mais justo, não é? Eu acredito que sim. É injusto o que a mãe acaba comentando, porque ele ficou assim por causa do Estado, ele foi servir o Estado, foi defender o país dele. E quando ele volta que ele precisa do país, o país não aceita ele, porque ele ficou fodido por causa do próprio país. É, até porque, pelo que a gente observa ali, né, ele é um veterano da Guerra do Vietnã, e a gente sabe que quem foi pra Guerra do Vietnã ali não eram cidadãos bons, né? Tinham aí algum passado com problemas de briga, sim, droga, prisões e etc. Só que ele pega e acaba dizendo pra mãe pra não contar pros meninos, né, na verdade. Ele pede que deixa, não conte, porque ele vai arrumar outro emprego. E ele fala sobre as crianças não saberem aquilo lá, pra elas não perderem a esperança. Cara, deve ser foda pra um pai e pra uma mãe não ter dinheiro, ter filho pra criar e tá naquela situação ali, né, Mr. Travis? É, realmente, cara, dinheiro é um negócio que divide família, infelizmente. Cara. Se tem dinheiro, tem família, tem alegria, tem tudo. Acabou o dinheiro, não tem mais nada que segure, né, cara? Exatamente. É, e no outro dia ali o Stu segue pra construir a árvore, né? Exatamente, sozinho, né? os amigos dele, todo mundo abandonou, né? Ele falou assim, não vou ficar com as meninas aí, tá todo mundo me sacaneando, vai sozinho, né? Aí mostra ali o Stu se ferrando, tentando fazer as coisas ali, e as três meninas debaixo de uma cabaninha ali, de uma barraca feita com um eternite de plástico, né, e um suporte de madeira. A Lydia fica, tipo, chateada, fala, não é justo, o meu irmão tá fazendo tudo sozinho, vamos ajudar. E ela levanta e chama as meninas. Aí as meninas falam, não sei o que, nós ganhamos uma aposta. E ela pega, braba e sai, né? As meninas de novo pularam fora, não tem que trabalhar, não é com elas, né? Não quiseram nem pendurar a roupa, vai construir uma casa na árvore. E a gordinha ali, a Amber, fala assim, não posso ir lá agora. Esta está muito quente e eu posso ter insolação. A Lydia dá risada e acaba arrancando o pedaço de madeira que sustentava ali aquela cobertura e vai em direção ao irmão. E derruba, e derruba nelas. E elas dão risada também, né? Porque, na verdade, elas estão sacaneando o pobre do Stu ali, né? Lógico. Cara, e depois ali dessa cena aí que ele tá construindo a casa, o Stu e seu pai vão dar uma volta pelo jeito, né? E eles vão pra um local ali, sim, onde era uma casa que estava à venda. Cara, e é bonito. Sim, exatamente. É bonito que você vê assim. É, o pai, ele quer realmente passar pro filho que ele tem que ter esperança, que ele tá lutando pra melhorar a condição de vida da família, né? E, só que aquela casa lá que eles chegam é uma casa muito destruída. A porta tá quebrada, a janela, um quintal tá meio sujo. E o Stu tá meio cético ali com relação até aquele local, tudo, né? É, o pai dele mostra tudo, né? Fala, ó, é só dar uma mãozinha de tinta aqui, trocar essas telas da porta aqui. Tem até água corrente, né? Ele brinca, abre a torneira ali, fala água direto do poço, assim, né? Não é água do esgoto direto que todo mundo compartilha. É, fala assim, é, tá vendo a pressão aqui da água, o encanamento é bom. Ele abre a torneira, mostra, né? É, ele mostra qual que vai ser o quarto do Stu, né? Ele fala assim, ó, vai ser ali. Exatamente, tudo. É legal que você, que o Stu dá um sorriso assim, meio acanhado, né? Tipo, querendo, mas não acreditando, né, Mr. Travis? É, exatamente isso. Ele falou assim, cara, de onde que meu pai vai conseguir isso? Ele tá viajando. Exatamente. E aí o pai entra ali, né? E o Stu vai ali naquela cadeira de balanço que tem ali. E ele olha ali, né? Antiga casa dos fulanos de tal. E aí ele pega e ainda fala em voz alta, né? Essa casa. E o pai do Stu fala assim, vai ser nossa. Cara, e é legal que o pai do Stu sempre tá querendo dar aquela motivação nos filhos dele, né? Aquela motivada. E fala pra ele não perder a esperança, que ele deve sempre ter esperança pra fazer as coisas, né, Mr. Travis? É, fica aí que eu vou conseguir. Exatamente, né? Eu vou conseguir. Exatamente, essa é a mensagem. Eu quero, eu consigo. É. E você vê que ele tá tentando tanto, cara, que ele vai trabalhar de qualquer coisa ali. Tanto é que ele vai trabalhar de colhedor de batata. Exatamente, ali, né? Ele aceita. E mostra ali, um cara chega com a caminhonete, né, e escolhe lá 5 pessoas e o pai dele vai. E ele tá colhendo batata ali num campo, né? E ele se aproxima de um cara ali, né, um sujeito negro ali que tá colhendo batata também, né, que parece o Mo, né, o nome do cara é o Mo ali, que a gente, exatamente. E ele pega e fala assim, então, parece que você sabe de alguma oportunidade aí, de um outro trabalho. E ele fica bravo, né, não sei o que, estão falando do meu carro, tô cansado aqui, todo mundo ali no campo de batata acaba rindo dele, né. É, mas os caras estavam mesmo, né? Tem um, mostra um preto velho se cagando de rir dele, né? Os caras racham o bico dele. E aí, só que o Kevin Costner, ele dá uma, fala assim, não, cara, eu não tô falando sério. Se você tiver realmente um outro emprego, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu tenho um carro. Se o problema é o seu carro, o meu carro não é grande coisa, mas eu dou carona pra você. A gente vai trabalhar junto. A gente racha, né? Exatamente. Ele propõe pagar, acho que é gasolina, né? $1 por dia pra eles irem. E nisso ele fala, não, então vamos jantar na minha casa. Combinar. Exatamente, tudo, né? Ele convida o cara que ele acabou de conhecer pra jantar na casa dele ali. E na hora que eles chegam na casa, tá a Amber, a patota tá toda, né? Tá todo mundo reunido. Os amigos da Lídia, tá o Stu, tá a mãe. E ele apresenta o Mo pra família, né? Fala, esse aqui é o Mo, meu amigo de trabalho e tal. E a gente arrumou um novo trabalho que vai ser de mineiro. E pra isso eu preciso de $50 pra conseguir uma licença e o Mo vai me ajudar. E aí ele entra pro quarto, Mr. Travis, pra fazer alguma coisa, e a mãe chega ali e fala, não sei o que, de novo você vai largar o emprego? Tá? Não, é uma oportunidade, não me deixe desacreditado. E ela pega e acaba apoiando ele, né? É que ela tava preocupada também, né, cara? Porque assim, ele vai trabalhar numa mina, cara. A mina é um bagulho perigoso pra caralho, né? É isso que ela fala, assim, não, você não precisa fazer tanto assim. Vamos procurar algo mais calmo, exatamente, né? Exatamente. Aí ele pega e fala que ele tem ali $17 guardado, o Stu fala que tem mais uns $5. E por último, a mãe ali do Stu e da Lídia fala que tem mais umas 800 garrafas de Coca-Cola, que deve dar mais ou menos entre $37 e $40. É, que dava conta, né, cara? E aí ela fala assim, levei 6 meses pra economizar essas garrafas aqui, mas você pode levar pra vender. E a Lídia fica putinha, né? Cara, porque assim, ela tava guardando essas garrafas pra outra exatamente, coisa, né? Exatamente, pra alguma coisa que... Cara, que mundo escroto, né, velho? Porra, porque assim, 800 cascos de coca guardado, ela tinha que ter um outro cômodo só pra guardar esses cascos. Imagina, cara, você guardar 800 garrafinhas de coca, é uma coisa que... A conta é mais ou menos assim, ó. São 6 meses. Cada 6 meses tem 30 dias, então ela tinha 180 dias. Então ali 800 garrafas dividido por 180 vai dar mais ou menos 4 garrafas e meia ali de coca pra cada um, cara. Você tomava coca pra caralho. Não tinha dinheiro pra nada, mas tomava coca. Ou ela roubava na lanchonete que ela trabalhava. Ah, pior, cara. Ela podia pegar na lanchonete. Exatamente. E o mais impressionante, cara, que se fizer uma conta aí de $40, vamos usar o valor maior, e dividir por 800 garrafas dá um custo bizarro de 5 centavos por garrafa. Exato. Né? E, cara, o que é legal ali, que depois que a Lídia fica putinha e tal, e fala uma besteira, porque depois que o pai dela sai pra ir conseguir o certificado, a mãe chama a Lídia pra conversar e dá uma lavada nela bonita, dizendo que ela não pode falar mal do pai dela, que falando mal, ela tá falando mal também da mãe, né? Das decisões dela, que eles são uma família, um casal, que tudo que ela faz e ele faz é pro bem comum da família. Então, de novo, é mostrada uma mensagem de bem maior, que é a família. É, a mãe dá o esporro ali, né? Enquanto a mãe tá dando esporro na Lídia ali, corta a cena pro outro dia já, né? Energia renovada, todo mundo fazendo. O pai já com emprego, ele fala assim, agora eu vou atrás da casa, né? O que eu precisava era só emprego. Eu vou pro leilão ali, eu sei que aquela casa que tava parada tava pra ser leiloada pelo governo ali, tava na penhora do banco. Então vamos tentar leiloar essa casa, né? Exatamente. Só que eles chegam ali e acontece um negócio bem legal, né? Porque assim, eles estão naquela fila pra entrar ali e o filho da puta do Lick Nick para atrás dele e começa a bater no carro do pai do Stu, né? Assim, vai, vai! É, eles estão brigando ali, uma briga bizarra, né? Todos os filhos do Sr. Lick Nick falando, xingando a família ali do Stu, do Steven, né? E vai, vai, uhum. E ele começa a bater no carro, tal, tal, tal. E aí o Stu pega e xinga o Sr. Lick Nick. Ele fala algum palavrão ali, né? E ele para o carro, desce com uma chave de roda, Mr. Travis. E fala, vou pegar o moleque. Eu vou pegar, né? Esse moleque e tal. E o Stephen desce do carro, começa a falar algumas palavras ali que o filho dele realmente é desrespeitado e tal, mas que não tinha acontecido nada, que era melhor deixar pra lá e blá blá blá blá blá blá. E o Stephen acaba conseguindo contornar aquela situação ali, Mr. Travis. Porém, na hora que o Lick Nick vai entrar no carro, ele tá falando algumas besteiras ali pro Stephen. E o Stu pega e fala, mas pelo menos meu pai não cheira a gambá como você, seu bêbado. E aí ele pega e dá a volta no carro e pega o Stu pelo braço e tenta puxar. Nisso chega o Stephen, muito brabo, cata ele pelo pescoço e deita. Eu não encostei a mão nos seus filhos, não sei o quê. Cara, ele dá uma... Ele pega pela garganta, né, e começa a enforcar o cara no chão. Não encostei nos seus filhos, então se você encostar no meu, eu posso fazer uma coisa muito horrível, eu vou te matar. E aí ele pega... Claro, tô mexendo com meu filho, caralho. Encostou, né, cara? Enquanto tá falando é uma coisa, mas não encosta a mão em ninguém. E aí ele exatamente. Faz o Sr. Lick Nick pedir desculpa e faz o Stu pedir desculpa também. Nada mais justo, né? Tem que dar lição exatamente. Nos dois, né? Os dois estão errados. Ele dá uma lição em todo mundo, né? Porque também tá os filhos do Lick Nick ali observando aquilo ali, né? Do outro lado, o que que tá acontecendo? A Lídia e as amigas dela estão dançando e cantando novamente, né? Com um carrinho. Uma felicidade, né? É, a Lídia sempre tá fazendo alguma coisa, tirando onda, né? E ela tá com um carrinho, né, Mr. Chaves? Lotado de porcaria que ela roubou do ferro velho do Lick Nick, né? Mais 10 centos pro bolso do Billy. E ela encontra o Lester, aquele molequinho que tinha brigado com o Stu no comecinho ali. O Banguela, né? O Banguelinho. O Banguela, exatamente. E ele fala, eu vou dedurar você pro Lick Nick. Ela fala, você não teria coragem, não sei o quê. Por que não? Aí ela pega e se oferece pra ajudar o Lester, né, Mr. Travis? Dizendo que se ele não contar, ela vai fazer as lições de casa dele e ajudar ele a passar de ano. E ele ainda ameaça, se eu não passar de ano, eu vou dedurar tudo que tá acontecendo aqui. Cara, e legal que depois disso volta pro leilão... E mostra o pai do Stu fazendo ali uma oferta, né? Tá preenchendo o envelope. Colocando o envelope. Exatamente, né? Tá fazendo uma oferta ali e tal, preenchendo um papel. Ele põe no envelope e nisso o corretor chega e diz, nós estamos desencorajando qualquer oferta abaixo de $5,000. E ele fica meio assustado, falando, mas minha oferta nem chega próximo de $5,000. Ah, o cara do banco, ele faz a função dele, né, cara? Eles estão tentando ali arrecadar o máximo possível. O máximo que né? ele pode, mas é o tal de ter esperança do Stephen, né? É a mensagem que ele sempre tá passando. E aí ele pega e fala, minha oferta não chega nisso e tal, mas como não tem oferta mínima e ninguém deixou nada aqui, eu tô deixando a minha. Ele pega e dá aquela lambida no envelope, né, dos dois lados, chama o Stu pra colocar a mão junto, coloca dentro do envelope, bate a mão ali e o corretor fala, boa sorte pra vocês. E aí, Mr. Chaves, enquanto o pai tá deixando ali o envelope, ele sai, né, e fala assim, pera aí que eu vou comprar um algodão pra sua mãe e pra sua irmã. E ele deixa o Stu em cima de um banquinho ali esperando. Só que o Stu, cara, ele é meio, como é que fala? Hiperativo. Rebelde, né? Ele não quer esperar. E ele sai procurando, pai, pai, pai. E encontra os Lick Nick ali, os irmãos, lá do lado de fora. E acaba tendo de novo uma confusão, né? É que os irmãos tão putos, né? O pai dele bateu no pai do cara. Dos exato. Caras, né, véio? Vamos pegar você agora. Pai, você. Eles batem, chega o Stephen ali, separa a briga novamente e tal. E eles estão indo embora, Mr. Travis. E aí, quando eles chegam no carro, tá a menininha ali. Os dois Lick Nick mais novo, isso, né? Isso, a menininha e o outro mais novinho. E ela fala assim, eu sei uma casa boa pra vocês morar, tem um passarinho morando nela. Filha da e puta. E o Stephen pega e vai em direção dos dois irmãozinhos ali, e eles ficam acuados, achando que vai apanhar, e o Stephen pega e oferece o algodão doce, cara. Puta, Cara, é legal a mensagem. Na sua cara, né? Mais uma lição exatamente de moral. Exatamente. E ele volta e o Stu tá bravo. Foi eles que me bateram, você sabia? Ele fala, não, eu sei, meu filho, mas eles fazem muito tempo que não ganha nada. E ele entra no carro exato, junto com o Stu, cara. Cara. Porra, às vezes um pequeno gesto, né? Tá mudando o rumo das coisas, né, Mr. Chase? Cara, devia ser exatamente isso, velho. Eles guardaram um monte de dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. O pai dele compra um algodão doce pra levar pra mãe, pra filha, e o Stu lá, puto. Mas, cara, quando que essas crianças ganharam alguma coisa? O carinho do pai não tinha nada, velho. Então, pra eles, é muita coisa aqui. Exatamente. Aquilo. Tanto é que eles engolem seco aquele algodão doce. É, a menina leva um tempo pra pegar assim, com medo e tal, né? É. O moleque... Parece até que eles nunca comeram algodão doce, exatamente. Pelo jeito, cara, e o moleque pega rapidinho e já começa a morder desesperado, né, cara? Lombriguento da porra, devia ser cheio de verme. É, cara, é coitado das crianças, cara. Também deve ser uma vida dura ali, sem mãe, né, que a mãe tinha morrido. E o pai bêbado, alcoólatra ali, que não faz nada pelos filhos, né? Sim. E dali o Stu e o Stephen partem direto pra casa da árvore, né? Acho que o Stu quer mostrar a casa que eles estão construindo. E aí eles chegam na casa ali da árvore, né, Mr. Travis? Eles começam a conversar e tal, e aí ele fala assim, mas foi aqueles meninos que me bateram e tal. E aí o Stephen, né, o pai do Stu, acaba dando uma lição de moral nele de novo, né, contando sobre o seu amigo Dodge na guerra ali. E ele volta a falar sobre como foi aquele episódio, né, Mr. Travis? Sobre como ele perdeu o amigo, o que aconteceu, o que ele fez, ele carregou o amigo, ele chegou próximo de salvar o amigo e tal, mas ele teve que abandonar. É, volta pra cena da guerra ali, como que aconteceu, toda a trincheira ali, o ataque dos Vietcongs, o pai sendo ferido, o amigo baleado ali, ele fala, porra, cara, escutava os tiros, os caras vieram, me deram uma facada. E o cara, é muito foda a cena, porque o pai do o Stephen, né, o Kevin Costner, ele pega o amigo dele baleado e arrasta por vai saber quantos quilômetros, metros ali, até achar o posto onde eles iam vazar ali. Tinha alguém pra pegar eles, porque a merda já tinha dado, então eles estavam todos fugindo ali. E ele chega arrastando o cara no helicóptero, né, velho? É, uma cena bem perturbadora, vamos dizer assim. Você... É, e a hora que ele consegue chegar, o cara do helicóptero fala assim, não, só cabe um, cara. Já tem peso demais, só podemos carregar um homem só. Ele vai ficar bom. Eu estou dizendo, não vamos conseguir decolar com os dois. Vamos fazer uma tentativa. Não, o inimigo está se aproximando, você tem que se decidir. Não vamos deixá-lo. É você quem decide. Ou vai um de vocês ou então não vai ninguém. Ele ainda tira a arma, né? Ele tira a arma, aponta pro cara e fala assim, não, vai entrar nós dois. O cara fala assim, ou entra só você ou não entra e ninguém. E ele com medo de perder a carona, ele pega e... Ah, e se ele ficasse, ele ia morrer, cara. É, e o amigo dele já tava praticamente morto. Na hora que o helicóptero começa a subir, você vê que o cara acaba morrendo, né, definitivamente. É, exatamente. Mas assim, ele podia ter dado um tirinho de misericórdia no amigo dele, né, cara? É, pra não virar zumbi. Não é nem virar zumbi, né, cara? Porque assim, se o amigo tá vivo e ele é pego pelos Vietcong, vai saber o que esses caras iam fazer com o cara, velho. É, mas o cara tava muito baleado, né, cara? Acho que... Ele sabia que o cara ia morrer também pra deixar ele ali, né? É, e ele até fala ali pro Stu, né, que ele recebeu uma estrela púrpura, né, por bravura, que é algo grandioso, assim, pro exército. Não é qualquer um que recebeu uma estrela púrpura, cara, é uma das condecorações mais foda que tem pro exército americano. Porque ele realmente foi e fez tudo pra salvar o amigo dele, ele, uma medalha de bravura, cara, isso. É, e... No man left behind, tá ligado? Ele pega o cara e vai até o helicóptero e fala assim, eu trouxe ele aqui. E até porque ele foi o único que sobrou do pelotão dele, né, Mr. Travis? Exatamente, ele fez de tudo ali, né? Ele sobreviveu, né? Exatamente. E aí o Stu fica sensibilizado ali com aquela situação e tal. O pai tá chorando, o Stu tá chorando. E ele fala que vai tentar resolver a situação com os Lipniks, né, Mr. Travis? Exatamente, é que o pai dele fala assim: ah, filho, tem tanta merda que acontece na vida, que ele quer dizer, tem lá o que aconteceu comigo, você vai brigar com dois. Uma corja de moleque desse que não vale nada, cara. Pra quê, né? É, não, tenta resolver essa situação, porque isso não vai levar a nada. Eu já tive que até que matar por causa disso daí, de briga, né? Dos nossos... Dessas diferenças. Exatamente. Né? Então eu não quero que você... É, e exatamente disso. Essa questão de diferença a gente vê justamente na próxima cena, né? Que vai cortando pra escola. Cara, já, a né? cena da escola, ela é muito bizarra, porque mostra uma professora com padrão francês, né? Uma pessoa instruída, letrada ali, e ela começa a conversar e qualquer barulhinho que ela ouve na sala, ela acha que é a negrinha, né? No caso, é a Evaldine. Sim. E ela, exatamente. E ela, depois de falar que vai aquela aula de verão vai ser sobre o livro da cereja e etc, e blá blá blá, ela decide por fazer uma mudança no esquema da sala para deixar os mais altos no fundo e os mais baixos na frente. Mas, na verdade, ela fez uma segregação social. Ela colocou todos os negros no fundo e deixando os brancos na frente, né, Mr. Travis? Cara, reflexo do final dos anos 70 ali, né, cara? Sociedade americana. Se até hoje a sociedade americana é considerada extremamente racista, a gente tem agora, recente, nesse ano de 2015, o caso do policial lá que assassinou, acho que em Boston, né, o negro, que tem lá, cara, até hoje, protestos na rua por causa disso. Imagina nos anos 70, cara, como que era essa sociedade. Então, cara, e essa cena da escola é muito pesada, porque a professora começa a falar alguma coisa e o Lester, né, pega e fala assim, ah, sua adoradora de negros. E ela fala, fica quieto. E ela, a professora, acha de novo que é a Evaldine que tá falando alguma coisa e manda ela se retirar. E aí a Evaldine começa a falar ali. Eu estava falando. Evaldine, sobre o que você vai escrever? Você está na sexta série dessa vida inútil e você não tem um pai. Só vai aonde os seus pés podem te levar. O único dinheiro que você teve na vida inteira foram os $20 que o seu tio te deu de aniversário no ano passado. E não foram nem pelo aniversário. Foram por deitar no colo dele e levar muitas chineladas de calcinha arriada. E agora chega você aqui, me mandando sentar lá no fundo da sala, onde não dá nem pra enxergar direito. E por causa disso, provavelmente, eu não vou passar de ano. Só porque você leu que um branco disse que a vida é feita uma tigela de cerejas, eu tenho que escrever alguma coisa que concorde com o que ele diz. Tá, tudo bem. Eu vou escrever como eu vou ficar feliz de receber mais $20 de aniversário. Mesmo não sabendo o que ele planejou pra mim esse ano. E também vou escrever que eu espero que o novo namorado da minha mãe pare de beber e que me trate muito bem. E que talvez ele me adote e cuide muito bem de nós. E no final, eu vou encerrar com chave de ouro e dizer a vida é uma tigela cheia de cerejas. Mas pra dizer a verdade, senhorita, eu acho que você, que esse livro e que essa aula toda são uma tigela cheia de merda. Cara, ela arrebenta a professora ali, né, cara? Cara do céu, na hora que ela fala que o padrasto dela colocava ela no colo de calcinha, pelo amor de Deus. Ela fala assim, o único dinheiro que eu ganhei na minha vida foram $20 no Natal. E não foi presente, foi um cala-boca de um parente pedófilo. Exatamente, cara, é muito pesado. E na hora que a Evaldine tá saindo da sala, a Lídia se levanta e fala que não, que ela vai sentar no lugar dela e tal, porque aquela ali era a única realidade que ela conhecia e a professora manda as duas pra fora. A Lídia mostra amizade ali, né, cara? Fala assim, não, eu tô aqui com você, cara, não é justo. Mas uma cena aí que mostra que a Lídia realmente não tinha esse negócio do racismo, cara, eu não entendia por que tava acontecendo isso. Ela não entendia quais eram os cunhos raciais dentro daquelas conversas de negro, sua negra, sua crioula. Ela não entendia qual que era a diferença cultural ali, né, Mr. Travis? E mostra ali, daí, tipo, é exatamente essa questão da Evaldine abandonada, sem a família, tudo. Quem vai pra defender as meninas da diretoria é a mãe da Lídia, cara. Não aparece a mãe da Evaldine ali, aparece a mãe da Lídia brigando com a professora. Exatamente, né? Elas estão discutindo ali, né, argumentando. E a cena mostra ali no corredor a Evaldine e a Lídia sentada, uma sorri pra outra, e a Evaldine dá de volta aquele anel do humor pra Lídia, cara. Cara, esse anel do humor é aquele que mudava de cor? É o que muda de cor. Será que não é o mesmo anel que tava no Meu Primeiro Amor? Pode ser, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse anel aí, ele muda de cor, né? Se a mulher tiver menstruada, que cor é que ela fica? Acho que é vermelho. E fora da menstruação? cara, passa essa cena de discussão aí, toda essa segregação racial, já corta a cena pro Stephen, né, trabalhando dentro da mina, né? Onde tá ele e o Moe ali, tentando que limpar aquele local, né, porque era uma mina que tava inundada, pra eles poderem trabalhar, né? Ele até comenta ali que tem que tirar coisa de 3 milhões de litros de água por semana ali pra poder trabalhar, né? Exatamente, é uma mina que já fazia 20 anos que ninguém ia até ela, né? O Moe até brinca ali, ele fala assim, cara, eu acho que essa mina é assombrada, né? E eles começam a trabalhar ali e a mina é ruim, né, cara? Começa a cair as pedras e o Moe é soterrado, cara. E o Stephen vai lá com toda a questão dele, o Moe fala assim, não, vai embora, cara, pode ir. Vai, sobrevive você. Eu já fui, cara. Não tem como eu sair daqui. Não tô sentindo mais minhas pernas, nada. E o Stephen, com aquele ímpeto dele, né, cara? Acho que ele lembrou do amigo dele, né? Do Dodge, na época da guerra. Falou assim, não vou deixar ninguém pra trás. Eu já deixei um, já me fudeu. Se eu deixar mais um, cara, já era a minha vida. Ele pega ali, tipo, um pé de cabra que ele acha no barco dele que eles tinham e consegue libertar o Moe, né? Só que a hora que o Moe sai, cai uma série de outras pedras, cara. E, cara, ele leva o Stephen e o Kevin Costner, ele leva uma pedrada bonita na cara, né? Aquela cena da pedrada na cara, ela é impressionante. Eu queria saber, tipo, behind scenes, como é que foi filmado aquilo ali. Sim. Porque parece ser muito real a cena da pedra da roca. Cara, uma pedra do tamanho de uma bola de futebol ali, cai na cabeça dele, né? Parece que acertou de verdade, né? Aí chega o resgate ali pra tirar os caras da mina ali, acabam tirando os dois de lá. E o Moe sai com lúcido, né, da mina ali, coberto ali pra não ter o choque, né, aquela questão. E ele pega o Stu, que já tinham falado... O Stu. É. E nisso já avisaram as famílias do acidente e o Moe fala pro Stu ali, fala, cara, seu pai me salvou, seu pai é um herói, né? E na sequência sai o pai dele, já desacordado na maca, indo pro hospital, né? Exatamente, ele vai pro hospital ali, a gente vê toda aquela cena ali, os bombeiros trabalhando, tinha outros mineiros, que você acaba vendo que tem outros mineiros trabalhando na região, né, Mr. Travis? E... É, foi uma galera que se fudeu, né? Não desabou só nem os dois, né? A mina inteira desabou. A mina desabou, né? Desabou e acabou pegando bastante gente. E daí já corta pro hospital, né? No hospital ele fala que não é uma questão clínica mais. O médico fala que não é uma questão clínica, né? Ele diz que teve o tórax perfurado, quebrou algumas costelas e que ele merecia ficar ali em observação porque a situação dele era muito delicada. Tava cheio de hemorragia interna, né? Cara, é até curiosa essa cena do hospital porque aparece o Kevin Costner ali até acordando depois. Só que assim, ele tá com a cara limpinha, né? Levou uma puta pedrada daquela, ele tinha que estar com a cara tipo do Vingador Tóxico lá da Troma. Não com a cara de Kevin Costner. Exatamente, né? Cara. Ele no rosto dele não aparece nenhum ferimento, né? Exato, não. Tá limpinho, tá ali tipo só o Goodman ali, né? Não tinha que estar ali. Tinha que estar tudo fodido. Cara, e depois disso aí mostra de novo lá o Stu indo pra casa da árvore pra trabalhar sozinho praticamente à noite, né? E ele tá ali, firme no propósito de terminar aquela casa. E quando ele volta pra casa dos pais dele, ele abre o baú, que é do seu pai, pra ver as recordações de guerra. Pra ver, né? As recordações de guerra. E quando ele tá olhando ali a foto, o cadeado, até faz um barulho, Mr. Travis. Não sei se você se recorda dessa parte aí. Que faz um barulho como se fosse da guerra, assim, algum momento de guerra. E ele fecha. Isso tu fecha bem rápido o baú. Sim, exato. É, ele pega esse cadeado aí, cara, e acho que ele remete assim, ah, meu pai, como ele tem esperança sobre tudo. Ele vai sobreviver, ele queria que eu construísse essa casa da árvore. Então ele vai colocar o cadeado na porta da casinha lá da árvore dele. Acho que o intuito dele é exatamente esse. Levar lá, a hora que o pai dele sair de lá e falar assim, ó, pai, o Moe falou pra mim que você é um herói. Não, você é o meu herói, né? Não é o herói do Moe. Tá aqui o que eu fiz pra você. Abre com a sua chave aqui a minha exatamente, casa. Exatamente, né? É a sua casa, né? Exatamente, porque o pai, eles tinham essa questão da casa, né, em si. Eles tinham a questão de conseguir a sua casa, né? Já que eles... É, o simbolismo da casa da árvore não é só de uma casa de árvore pra eles brincarem, né? Exatamente porque eles perderam tudo, até, né? Porque a Lídia e o Stu estão conversando em um certo momento, ela fala assim, é a única casa que talvez nós teremos, né, Mr. Travis? Exatamente, cara, é bem, bem pesado essa coisa assim, se a gente parar pra pensar na cabeça das crianças e, isso. E é verdade porque, assim, só o Stu foi lá com o pai dele naquela casa do leilão, né? A mãe e a Lídia não sabia ainda que tava... Não, ninguém sabia, o pai pediu pra manter segredo. Era pra manter um segredo pra fazer uma surpresa ali pra família. Aí o dia vai passando, o Stu vai construindo, ele vara a noite construindo ali, o dia raia, e corta pro nosso querido Billy, né, o pequeno lesadinho do ferro velho, gastando todas as suas moedinhas de 10 centavos em sorvete, cara, ele, né? Comprou uma cacetada de sorvete, ele compra sorvete, ele comprou caralho, muito, cara. Sorvete. E ele tá deitado quase que em coma no chão, assim, com picolé, acho que de chocolate pela cor, assim, por último, e ele tá ali quase que morrendo, estufado. Ele tá tendo uma overdose de açúcar, né, cara? Um ataque glicêmico. Sim. E aí o pai dele ali, o bêbado, né, aparece chamando os irmãos. É, cadê vocês? Seu irmão quase morreu. O que, que vocês estão fazendo que não cuida dele? Se sua mãe estivesse viva, vocês iam apanhar. Não é responsabilidade do pai criar o filho, nenhum, né, cara? O pai tá totalmente lavando as mãos. E ele pega e fala assim, a próxima vez que vocês saírem daqui e não levar seu irmão, vocês vão se ver comigo. E aí os irmãos ali acabam pressionando o pequeno Billy pra saber onde que eles arrumaram o dinheiro, né, Mr. Travis? Lógico, velho. Os irmãos não tem nada e o moleque aparece cheio de sorvete, tem alguma coisa errada aí. É, não, onde você conseguiu o dinheiro pra comprar sorvete, pô. E o moleque acaba cedendo, né? Ele fala de onde que veio a grana. Até porque eles falaram que se ele não contasse, eles iam passar batom nele, ia raspar a cabeça dele. Só que os filhos da puta raspam a cabeça do moleque. De qualquer jeito, eles rasparam o moleque, né, cara? Que dó do pequeno Billy. Cara, e daí ele corta, né, Mr. Travis, ali a cena de novo para o pessoal já curtindo a casa da árvore. Tá ali a Evaldine, a Amber, a Lídia curtindo ali alguma coisa dentro da casa. Os amigos do Stu estão jogando um baralhinho, um gordinho com a carta colada na testa. E o Stu tá deitado, né, dormindo ali, acho que descansando. quando a Lydia sai pra fazer. A Evaldine sai pra fazer alguma coisa ali na sacada da casa e vê os irmãos Lipnick se aproximando. Estão chegando, né, cara? Fudeu, velho. Os caras descobriram, vão pegar vai aqui, ter, né? O pau vai comer, não vai ter outro jeito. Uhum. Só que assim, o pau vai comer e todo mundo vaza, né? Pra variar, fica só o Stu e a Lydia pra defender. Exatamente. O lugar. Exatamente. E o Stu pega e acaba dizendo que. É, por que eles estavam ali, o que tinha acontecido, e a Evaldine, e a Lydia fala, eu ia te contar, mas não deu tempo e tal. Ele, o que você fez? Todo o material que tá na casa aqui, nós roubamos do ferro velho do Slipnick. Roubaram não, né? Compraram, é diferente. 10 centavos, um preço injusto, vai até lá, porque nossa. As coisas eram deles praticamente, né? pagaram o preço da inflação, né? O preço da locação do espaço. Dele. E aí, Mr. Travis, o estudo tá naquele espírito de não arrumar uma confusão, e fala assim, vamos dividir então com os Lipnicks e tal, e a Lydia não quer dividir, ela não quer compartilhar aquele lugar, que tem que, nós vamos enfrentar eles e tal, e fala assim, mas o pai não ia gostar disso, o pai não tá mais aqui com nós e tal, ele tá no hospital, aí ele fica puto, né, o Stu, ele vai pra cima e fala, você não fala mais isso do nosso pai, tal, eu não vou brigar com eles, eu vou achar um jeito de contornar isso, e os Lipnicks sobem pela árvore e acabam confrontando eles, né, Mr. Travis? Exatamente, cara. E aparece o moleque com mais cara de psicopata dos irmãos ali, né? Que é o que briga no começo do filme, que é o que briga depois no leilão com o Stu. E acaba ali tomando a casa, né? Falando, você se fudeu e pega as coisas. Pega o cadeado, cara. Ele pega o cadeado do pai dele. Ele pega o cadeado do pai dele, exatamente. E guarda pra ele, né, cara? Aí os irmãos mais velhos ali, fica aquela rixa, todo mundo brigando. E o Stu, como astuto como sempre, ele fala assim, peraí. Vamos fazer um desafio, exatamente, né? Exatamente, tudo se resolve num desafio. Exato, cara. E qual que era o desafio, Dak? O desafio era subir na caixa d'água da pedreira, entrar dentro dela, na água, atravessar o Stu e mais um dos irmãos Lipnick, tocarem a mão e voltar. Quem chegasse primeiro, ganhava e ficava com o forte. Cara, pra mim, só de subir na caixa d'água já era um puta desafio, já. o lugar é muito alto, cara. É muito escroto, né, velho? Porque você vê assim, os caras chegam lá em cima na torre e falam, puta, tá alto pra caralho. Não, os caras têm que subir mais ainda, lá no topo da caixa d'água, né? Fica bem na beira da pedreira ali, com aquela queda d'água ali, onde fica aquela lagoa formada, cara. E eles olham de cima a caixa d'água e ela tá esvaziando. Tá aquela correnteza violenta dentro da caixa d'água, com uma tábua, né? Batendo Sim. pra tudo quanto for lado. Uhum. Cara, é foda, velho. Assustador. E aí os Lipnick ali, o Léo e o Arliss ficam com medo, né, Mr. Travis? Ele fala, mas você... Olha, você começa a pipocar, né, cara? O Arliss fala assim, mas você já não disse que já nadou aqui? O que, que você tá com medo? E o Arliss sobe. Aí pega e o Léo fala, então vem cá. Ele começa a chamar um por um dos irmãos pra nadar. Só que ninguém, foi você que quis fazer isso aí, você que vai fazer. É, nesse momento a gente vê que eles já perderam o desafio, né, cara? Porque assim, quando o medo entrou na cabeça, cara, não tem o que fazer. O cara não vai pular ali, velho. E o Stu vê que eles não vão pular, que tá naquela briga, ele fala assim, beleza, então eu vou, mano. E pula, né? Não, e antes de pular, um dos irmãos ali, né, que acho que é o Leo, fala assim, é sua última chance de desistir que eu penso em outro desafio melhor pra você não se machucar. Ele fala assim, você tá com medo. E ele pega e pula e vai e volta. Aí na hora que ele volta, Mr. Travis, uhum. Foi difícil realmente pra atravessar ali. Ele sobe ali, daí o irmão, o Lipnick, pega e fala assim, eu nem queria aquela porcaria mesmo daquele lugar. Pode ficar pra você. Cusão medroso da foto. Ligado? E ele sobe, né, Mr. Travis, lá pro topo da caixa d'água pra sair. E aí o Stu pede o cadeado de volta, aquele maníaco com cara de pequeno psicopata, né? Pega e fala assim, tá aqui o seu cadeado, ele não entrega, na verdade, ele joga o cadeado longe junto com a chave. O Stu consegue ainda recuperar o cadeado, só que a irmã dele ali fala assim, deixa, você já conseguiu o cadeado, deixa aí. Cara, porque assim, o telhado, ele joga em cima do telhado da caixa d'água ali, aquele telhado podre, aquelas madeiras escrotas, o negócio tudo aberto, aquelas eternite velha caindo. Ele vai lá no maior sacrifício, pega o cadeado e a chave ele não alcança. Cara, mas vai se fuder, vai no chaveiro e faz outra chave, velho. Então, mas aquela chave lá tem também, é tudo... É o simbolismo, né, cara? E é legal que mostra a cara do pequeno Billy ali observando a chave, né? Ele vê pela primeira vez ali os irmãos dele perdendo, né, cara? E ele fica olhando a chave ali, tipo, pensando, puta, e essa chave aqui? Exatamente. E aí corta pro hospital, no hospital de novo, parece que o Stephen teve uma melhora, né? Ele conversa com a esposa rapidamente ali e... Acordou, né? Ele acorda, aquele último suspiro, parece que do cara pra se despedir, né, Mr. Travis? É, exatamente isso, cara. Ele acorda ali, fala com todo mundo, fala com a mulher dele, eles vão pra casa. Só que na hora que eles chegam em casa, a mãe do Stu recebe uma ligação, né? O coração do velho deles parou de bater, né? É, e daí ela chama, né, o Stu e a Lydia e dá a notícia, né, que o papai acabava de morrer, né? E aí, pô, fica aquela... Puta, é triste, né, cara? Pô, imagina perder o pai, assim, as duas crianças que... Esperaram tanto tempo pro pai voltar e quando volta... É, exatamente, eles perdi, ficam, né, puto ali, eles começam a falar algumas besteiras e tal. E aí o Stu fala, é, mas por que que ele voltou então, não sei o que. Daí a Lydia fala assim, ah, mas talvez ele tenha morrido na guerra. E Deus só permitiu que ele viesse aqui pra se despedir da gente, né? É, é a questão do anjo, né? Porque tem uma cena que o Stephen tá conversando com ela, né? Que ele tá com uma caneta na mão. Ela pergunta do vô dela, que o vô ia achar. Se o vô estaria cuidando exatamente dela, né? Ele fala assim, não, seu vô se faleceu, pode ter certeza que ele é um anjo que tá do seu lado. E ela agora pega e ainda fala assim, ah, mas você não falou que o vovô era um alcoólatra? Quando, é, quando você morrer, papai, despeja nossos anjos lá e fica você cuidando da gente. Só você, né, que o vô tá bebendo lá, não tá dando muito certo. Exatamente. E aí o Stu sai correndo, Mr. Travis, e ele foge, né, e vai pra... É, revoltou, né, cara? Vai pra antiga casa deles. E aí a Lydia chega ali e tal, dá uma olhada pra ele, né, e ele pega, levanta e vai embora de novo. Ele não quer, na verdade, conversar com ninguém. Cara, o moleque tá muito revoltado. Não queria ficar com nada, né, cara? É, e depois que o Stu foge novamente ali à noite, a cena corta pra casa da árvore já, né? Com o Stu e a Lydia chegando no local. Com o Stu somente chegando no local, na verdade. E vendo os amigos dele ali, dizendo que não teve tempo de recuperar os fogos de artifício do irmão, no caso. E a galera tá estourando tudo com aqueles fogos de artifício dentro da casa ali, fazendo a maior festa, que eles tinham tomado forte, na verdade. É, os fogos deles, né, cara? Eles deviam estar guardando tudo certinho, construíram tudo, e os Lipnick fudendo com tudo, né, cara? Exatamente, os caras estão tacando terror no lugar, né, Mr. Travis? E o estudo aí, ele bola não, o plano, vamos, né? Vamos arregaçar, eles vão e pegam um enxame de abelha muito... Cara, que enxame de abelha gigantesco é aquele que eu nunca tinha visto? Cara, o Stu ali, ele realmente se mostra um puta do estrategista, né, cara? Exatamente, cara, ele... Se ele fosse francês, ele ia ser o Napoleão, cara, mas ele era redneck e ficou pegando caixa dele mesmo. E aí eles vão pra casa novamente ali, sobem, né, e é engraçado que eles estão subindo na casa, Mr. Travis, e eles batem a mão em algumas partes da casa e os Slipnik nem ouvem, né? Não, eles estão estourando fogos, fudendo com tudo. Não, lá. Isso é depois dos fogos. É depois, ah, é pior, cara, depois, e não. Eles não ouvem, aí eles vão na chaminé da casa e soltam o cacho de abelha ali, todos os irmãos Lipnick saem correndo, pula de cima da árvore. Cara, não sei como é que ninguém se machucou ali, porque tem uns que pulam, cara, de um lugar muito alto. Não, cara, é desenho, ninguém se machuca, né? E aí eles tomam a casa de volta, o Stu ali, os meninos ali tomam a casa novamente, e o local tá cheio de fruta gostosa, cheio de guloseima ali. E é engraçado que eles falam sempre que nunca comem nada, né? Como é que eles têm tanta fruta bonita e gostosa ali? Ah, cara, tinha tanta árvore em volta ali, né, velho? E depois que eles tomaram forte, né, Mr. Travis, o Stu e os seus amigos vão lá pra casa dos pais dele ali, pegam, abrem o baú de guerra do pai, pegam umas granadas de fumaça e outros artefatos ali pra usar na guerra mesmo contra os Lipnicks, né? É, eles bolaram o plano, né? Porque sabia assim, que os Lipnicks eles não iam deixar barato, né? Eles iam voltar, porque afinal eles não pegaram de uma forma justa, né? Eles expulsaram mesmo os moleques de lá. Exatamente, cara. Então é a guerra. O negócio agora é guerra. E os Lipnicks voltam com tudo, Mr. Travis. Eles começam a escalar a árvore ali, mas eles já eram esperados. O Stu já tava com uma arma de tomate, começa a atirar. E um dos Lipnicks pega e tá com um coquetel Molotov. A casa começa a pegar... Cara... O piá psicopata, né? Ele é psicopata, cara. Ele tá com um coquetel Molotov nos moleques. Cara, eu acho massa, porque assim, os caras entram jogando maçã e o moleque chega com o Molotov, tá ligado? Cara, e aí o pau tá comendo. Gente, um Lipnick tá batendo na menina, o Stu tá batendo em outro, tem gente caindo da árvore, negócio. O pau tá atorando ali naquele lugar. Parece até que tem uns 15 moleques a mais. Exatamente, cara. E um dos irmãos mais velhos ali dos Lipnick, o mais magrinho, ele pega um trator e amarra na casa, Mr. Travis. O cara amarra uma corda e começa a acelerar e põe a casa pra baixo, literalmente, cara. Ele não quer... Cara, de onde que saiu esse trator, velho? Então, como é que chegou aquele trator ali, né? Porque os caras chegaram andando. Esse trator tava lá já? Era parte da casa? Será que a Lydia pagou 10 centos nele também? Acho que eles foram buscar o trator. Porque, cara, eles amarram na casa e começam a puxar, cara. E quando eles estão puxando, o Stu acaba se desequilibrando e segurando num tronco de árvore. E o psicopata vai lá e aperta o pé dele, né? A mão dele. E ele cai. Cara, o moleque é muito psicopata. Porque, assim, a casa tá pegando fogo, tá caindo. o Stu tá pendurado e o moleque tá lá em cima da árvore pegando fogo ainda. Ele fala assim, eu vou te derrubar. E ele pisa na mão e derruba o Stu, né? Quando o Stu cai, Mr. Travis, o colar que ele havia pego do baú do pai, de aquela medalha de guerra, né, de reconhecimento... É, a dog tag dele. Exatamente, né? Fica caída ali e o pequeno Billy acaba pegando ela, né? E ele olha pra cima da caixa d'água ali e decide o que fazer. O que, que ele faz, cara? É, o Billy bonzinho, né, cara? O Billy, ele, como a gente disse, ele tinha visto os irmãos perder. E acho que com tanto sofrimento que os irmãos causaram pra ele durante tanto tempo, falou assim, ah, eu vou ajudar esses caras, mas eu não aguento na porrada, então eu vou... pegar o cadeado pro cara de novo, ele sobe e vai atrás da Exatamente. Chave. Exatamente, enquanto ele tá indo atrás da chave, a menina Lipnik, ela vai tacar outro coquetel Molotov, só que a Evaldine junto com a Amber estão num trambolho ali, num carrinho correndo, e batem na menininha ali e derrubam o coquetel Molotov embaixo do trator e acaba explodindo o trator ali, né? E o trator pega fogo e todo mundo, mais uma coisa Exatamente, pegando fogo. Exatamente, cara. Tá em pé de guerra o local, né? Tá, cara, tá bruto. O negócio tá bruto e o Stu acaba vendo que o Lipnik ali, o pequeno Billy, tá indo em direção à caixa d'água e parte atrás dele, né? Sim. É, cara, é assim, o Stu, como tem um bom coração também, ele vê que o moleque vai fazer merda, ele sai correndo atrás do moleque pra salvar ele. Só que os Lipnik vão atrás do Stu, né? Porque acho que o Stu tá fugindo. É, na verdade, acho que tá fugindo. Enquanto isso, o pequeno Billy tá subindo ali a caixa d'água e ele consegue chegar até o topo e ele deita e começa em direção à chave, né, Mr. Travis? E quando ele quase chega perto da chave, começa meio que fazer uns barulhos de querer ruir o local ali, aquele telhado, e o Stu fala, não, volte aqui que eu tô com você e tal, não precisa pegar. E um dos Lipnik chega e pega pelo pé do Billy, mas não consegue segurar, porque o forro acaba desabando e o pequeno Billy cai dentro da caixa d'água. Cara, é foda, porque ele cai dentro da caixa d'água e a caixa começa a esvaziar na hora, né, cara? E gera um vórtice ali, fica aquele redemoinho de água ali, dragando o Billy... que fica preso, a água puxando, igual tinha aquele pedaço de pau girando e preso no meio desse vórtice, tá o Billy lá, cara, com a cara enfiada ali, e quem pula pra salvar ele, o Stu, né, porque os irmãos dele que tinha medo lá, não quer salvar o moleque, Exatamente, né? Eles não querem entrar, mas o Stu acaba conseguindo por fim ali, né, porque depois para o redemoinho ali da caixa d'água, liga a válvula lá, começa a encher novamente, e ele consegue resgatar o moleque, e o Stu começa a bater na cara dele, fazer massagem pulmonar, e o pessoal, não, para, você vai machucar ele e tal... E ele continua, cara, tentando reanimar o menino, né? Uhum. É, os caras, os irmãos dele tão janho, né? Tão do mato que ele tá tentando salvar o moleque. E os caras falam assim, não, deixa ele aí, você vai machucar ele. Não, ele tá salvando o moleque, caralho. Deixa o cara, deixa ele velho. Ajudar. E ninguém vai. E ninguém vai. Sorte que a Lídia chega, né? Ela acaba descendo ali e fazendo respiração boca a boca no pequeno Billy, que acaba voltando, né? Ele acaba cuspindo água ali e recuperando, né, cara? É foda, cara, porque nessa cena, assim, o moleque é dado como morto ali pra gente, né? O Billy morreu. E o Stu, ele começa a praguejar, né, cara? Ele fala assim, porra, Deus, você já levou meu pai, vai levar o moleque é inocente, não tem nada a ver com isso, Exatamente, né, o Stu também tá com aquela síndrome de perda, né? Sim, tá tudo pesado pra Exatamente. Ele, né, cara? Exatamente, o cotidiano dele, a vida dele tá muito pesada ali, porque ele tá perdendo as pessoas em volta dele, né? Exatamente. E aí quando... E o Billy acorda, né, cara? O que, que o Billy fala pra ele, pro Stu quando ele cara, acorda? Cara, aí que foi a parte que eu confesso pra você que eu chorei, cara. Que deu um apertinho. Que molenga. Molenga, cara. Molenga mesmo. Gente, eu vi um anjo. De verdade. Ele tava segurando minha mão. Eu ia morar lá no reino dele. Mas ele disse que eu precisava voltar para cuidar do meu papai. E ele parecia com você, só que era maior. O Billy acaba dizendo que na hora que ele estava desacordado ali, né, ele tinha visto um anjo, né, e esse anjo segurava a mão dele e dizia para ele voltar e cuidar do pai dele. Que o pai dele era um alcoólatra, não, então acorde e volte lá pra cuidar do seu pai. E o Billy ainda acaba dizendo pro Stu que o anjo parecia com ele, só que maior, né? Sim, cara. É, e ali de Stu, eles se entreolham ali e sabiam de quem que ele tava falando, né? Aquela questão dos anjos, né? Era o Kevin Costner com asa ali. Exatamente, cara. Era tudo aquilo que eles estavam falando ali, da questão de anjo, do pai tá cuidando deles, né? E aí os irmãos... O Billy devolve a dog tag não, ali, não, né? Não, ele não devolve. Na verdade, ela cai naquele que os irmãos pegam ele pra sair da caixa d'água, né? Ah, sim, exatamente. Ela cai, cara. Daí o Stu pega ela, né? e olha pra Lídia e pergunta assim, o que, que você está pensando? Aí ele pega e diz, né, se o papai está olhando pra gente, agora ele pode ir, cara. Pô, que foda, né, cara? Aí ele fala assim, não, o papai está olhando. Aí eles se abraçam, cara, e fica aquela cena bem, bem, bem comovente, né? Cara, mas assim, velho, o Stu é um molenga, né? Porque se o pai dele tá lá cuidando dele, ele vai descartar já o pai embora, velho. O pai salvou um moleque que não tem nada a ver, né? Que não vai envolver no futuro dele. Fica ali cuidando de mim, pai. Deixa o moleque aí, tá ligado? Foda-se o moleque. É, tipo, já deu, pai. Valeu. Vaza. É aí. E a gente entra daí na Lídia dando mais uma lição. Exatamente. Né? Depois daquele dia, os Lipnik não voltaram mais à pedreira. Encontraríamos pouco com eles, tirando o Billy, que tinha nos adotado. Eu e a turma começamos a reconstruir o forte, mas depois de um dia, nós perdemos o interesse e desistimos. E o Victor? Agora, Stu e os amigos vão ao cinema para paquerar as meninas. Mamãe disse que o papai descansava em paz, que não estava mais sofrendo. Algumas semanas depois, um visitante veio nos procurar. Cara, e daí depois, então, que a gente tem esse texto aí, essas palavras... Reflexão da Lídia, né? Exatamente. A gente vê uma imagem cortando para vários cascos de Coca-Cola de novo. Será que a esposa conseguiu roubar tanto casco assim de novo? Porque tava lotado o quintal dela ali de casco, né? É, vai saber se foi 6 meses depois de novo, né? Não tem, assim, um período definido, né? E chega um cara, né, de carro ali e tal, desce... E ele diz que ele é agente do banco, que é leiloeiro, né? Que o marido dela havia feito uma proposta por uma casa de $432, né? E a gente entrega pra... O agente ali, leiloeiro, entrega pra ela um envelope. Ela agradece dizendo que realmente tava precisando da grana e tal. E ele diz que não, não era o dinheiro. Era, na verdade, os documentos da casa que a proposta havia sido aceita. Cara, realmente, o cara comprou uma casa por $432, né? Era o reflexo da economia como que tava na época do pós-guerra, né? Uma época assim... Se a gente parar pra analisar, similar ao que aconteceu agora, nessa crise dos anos 2000 nos Estados Unidos. Quando os bancos tomavam casa e tinha casa a vender não um dólar, porque os bancos não tinham condições de manter as casas, né? Era mais fácil eles revender a casa por qualquer preço do que manter ela. Exatamente, né? Até porque o banco tava tomando muita casa na época, né? Então... Sim, era muita casa. Não tinha como os caras manter todas essas casas. Então qualquer oferta, por mínima que seja, é um prejuízo a menos. Vídeo o estado da casa que eles compraram, né? Que vai fazer tempo que tava pra vender, acho que 14 meses, né? Exatamente, cara. É, e aí eles acabam indo com o leiloeiro, né, pra casa ali, pra ser apresentado. E o Stu, na hora que eles chegam ali, é engraçado que o Stu fala a mesma frase que o pai disse quando ele chegou pra mostrar pro Stu, né? Que eram apenas, são apenas detalhes, mamãe. E a mãe dele acaba dizendo assim, eu sei. Eu sei. Porra, ganharam uma casa, caralho. Exatamente. Podia estar por mais fodido que seja, era herança do pai deles, que eles não tinham, né, cara? Exatamente. Minha mãe disse que a vida é como uma tapeçaria. A cor e a beleza do desenho dependem das pessoas que você conhece e das coisas que aprendeu. Eu aprendi nesse verão que não importa o quanto as pessoas acham que entendem a guerra nunca vai entender as pessoas. É feita uma grande máquina que não sabe como funciona. Uma vez fora de controle, ela termina destruindo todos os ideais pelos quais lutava. E as coisas boas que esqueceu que tinha. E aprendi nesse verão que meu pai tinha razão. Meu pai foi o homem mais sábio que eu conheci. Com a ajuda de Deus, o ser humano pode fazer qualquer coisa. E a gente tem aí mais uma reflexão aí da Lídia, né? Porque assim, ao que tudo indica pra mim, toda essa história sendo contada... É a Lídia contando na história da redação dela, né? Do meu vaso de cerejas. Exatamente. Né? Tudo aquilo ali que foi mostrado no filme inteiro é parte da redação da vida dela. E por fim, né, Mr. Chaves, mostra a cadeira diária ali, né? Que tinha aquela frase, a casa da família tal, e aparece escrito embaixo, né? New Owners, Simon's Family. Exatamente, cara. Fomos felizes aqui e uma nova família vai tomar conta desse lugar. Exatamente. Muito, muito final do filme, cara. É bonita a mensagem do filme, cara. Cara, é bonito mesmo, velho. É isso aí, Odak. Final do filme. Qual a sua consideração final e quantos macacões de redneck você dá para este filme? Cara, eu vou dar 3 macacões redneck para este filme. E eu acho que o filme é legal, Mr. Chaves, pra valorizar aquelas questões familiares, né? Que hoje em dia anda tão em baixa, né? É, a gente vê aí que hoje a parte familiar não é mais levada assim com tanta consideração, respeito, né? As pessoas já não ligam mais pra questão da família. E mostra também, por outro lado, a questão de ter esperança. Nunca desacreditar. Sempre que você tiver um sonho, você tem que buscar, acreditar nele e ir atrás daquilo que você acredita. Naquela época, pô, o Stephen ali mostra que com pouca coisa que eles tinham, com poucos recursos, com todos os problemas que eles tinham, ele ainda podia sonhar, ele acreditou, ele foi lá, conseguiu uma casa, ele ajudou um amigo ali por fim na mina, salvando o amigo dele, né? Então ele deixa essa mensagem de acreditar, ter esperança e de que a família é acima de tudo. E você, Mr. Travis, qual é a sua nota? É, cara, eu, por minha vez, eu devo confessar que apesar da sua insistência, o Dak, falando que é um clássico das telas da Sessão da Tarde, eu não lembrava de ter visto esse filme. Mas quando eu vi aquela cena da caixa d'água ali, dos moleques nadando, eu lembrava de algo assim, cara, e me despertou uma memoriazinha. E o que eu acho mais bacana desse filme é que ele conta o outro lado da moeda, né? O pós-guerra. A gente sempre tem inúmeros filmes contando toda a trajetória dos Estados Unidos, do exército, indo lá, tomando pau, se fudendo, mas voltando como heróis, ao contrário do que toda a sociedade dizia, né? Aqui que o veterano de guerra fudido fazia, né? A briga da árvore ali, escondendo pano de fundo de quão fudida mesmo estava a sociedade, que os Estados Unidos gastaram ali, que tinha uma guerra política sem sentido com o Vietnã do Norte, tomaram o couro ali, como eu disse, da ameaça comunista, e os soldados que vinham voltando ali, a maioria voltava ou aleijado, ou viciado em droga, ou como o próprio pai do Stu ali, fudido da cabeça, né? Nesse período da volta desses veteranos aí, a gente teve início de vários movimentos sociais que implicavam antes a grande guerra dos Estados Unidos, antes da guerra do Vietnã, era a segunda grande guerra mundial. E toda a geração da guerra mundial, da segunda guerra, era tido como, eles até hoje é denominada, né, como a grande geração. São os grandes heróis americanos que nos livraram dos nazismos, dos nazistas. E esses caras que foram para a Guerra do Vietnã acreditavam que ia voltar dessa mesma forma. Só que com o surgimento dos movimentos hippies, eles acabaram voltando descriminalizado, cara. Totalmente fudido. Marginalizado a sociedade. Tinha a mídia cobrindo a guerra, que era um negócio que não tinha novo. E o que a mídia passava para os americanos como soldados ali, eram os caras que invadiam outro país, que matavam crianças, que estupravam mulheres. Que não era, pode ser a realidade, mas é uma realidade de todas as outras guerras, né? Eles não eram os caras que eram soldados, que foram lá cumprir a missão deles como em qualquer outra guerra, né? Eu acho bem real, cara, e é bem pesado esse filme. Tem o contexto racial muito foda, o contexto familiar do filme, cara, que eu acho muito lindo, como você mesmo disse muito bem, que não se tem mais essa abordagem de tentar trazer a família próximo, cara, e eu acho que nada mais justo por isso, eu também vou dar 3 macacões jeans de rednecks, né? Muito bom, cara, muito legal. Acho que você resumiu tudo que o filme mostrou ali em 3 minutos. É, cara, e com isso, nossa média final para este filme, claro, são 3 macacões de rednecks. É isso aí, meus amigos. E aí, gostaram do cast? Gostaram do filme? Choraram igual eu, Dak? Mande sua opinião, sua história com esse filme, sua sugestão para os próximos programas. Entre em contato conosco, tá bem legal a nossa interação aí no Twitter com a galera. Aliás, poderia a gente até colocar uma adenda aí, ganhamos um retweet da Troma. Cara, que maravilhoso foi isso, cara. Nossa grande Troma nos homenageando aí pelo nosso monstro do armário. E com isso, meus amigos, que nossos caminhos se cruzem por essa longa estrada intergaláctica aí. Tchau! Tchau!